Antônio Salvador, bom dia. Na escuta do Golf Zulu. Prossiga. Golf Zulu estacionado no Finger, no pátio 1, posição 14. São 13, né? Solicito autorização de reboque para o Finger número 1. Autorizado, chame no término. Mantenha escuta durante o reboque. Positivo, senhor. Sendo reboque, mantendo escuta durante o tempo. Informando a proposta de posição 1. Salvador, o Gol 18 no meia, bom dia. Estamos com a informação Eco. Bom dia, Gol 18 no meia, senhora identificação. Chegar a Mari, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Desce para 2000 pés, chegada a Mari, vai informar estabilizado. Obrigado. Controle Golf 816, vai manter a proa aqui, interceptar nessa proa para não passar uma formação aqui à nossa direita. Ciente, 816, reporte localizador, está livre de desvio. Obrigado. 186 está estabilizado no ILS. E a complete final ILS, torre 1 no 8612. 8612, tenha um bom dia, muito obrigado. Obrigado, bom pouso. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 1816. Está passando externo, baixar travado. 8 no 6, autorizado pouso, 160 graus com 62. 60 com 62, livre pouso, voo 8 no 6. Zulu 8, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, até lá na sua escuta, tenha um bom dia. É, Santa Fe, Double Evening, Blue, Panorama 3372. Go ahead. We'll be ready in about 5 minutes. Could you please confirm our flight plan? Primary, we report to setup and push. Say again? Report to setup and push. We'll be back for setup and push, Panorama 3370.